Panorama Agrícola para 20 de novembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 20 de novembro de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: pense positivo, amanhã será sempre melhor do que hoje. Conheça um curtume comunitário, alternativa de trabalho e renda para o pescador artesanal. E Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre a cultura do agrião. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, evite frituras, mesmo com óleos vegetais de boa qualidade. Para fritar um bife, por exemplo, use apenas algumas colheres de água. Para dar sabor, coloque mostarda ou outro tempero a gosto. Fique agora com o Professor da Terra. Cultura do agrião, também conhecido como agrião d'água, é planta originária da região sul das Américas, do Chile e Argentina, usado pelos povos antigos devido a várias qualidades medicinais, tais como laxativo, diurético, antidiabético, vermífugo e também usado no tratamento de tuberculose pulmonar, bronquites e doenças de pele. No Brasil é mais cultivado na região sul do país, por oferecer melhores condições climáticas para seu desenvolvimento, podendo também ser cultivado em outras regiões. É hortaliça pertencente à família das brassicáceas, semi-perene e semi-aquática, que prefere terrenos alagados, muito úmidos ou até água corrente, sempre limpa e fria. Possui caule rastejante, flutuante, com raízes pivotantes para a fixação da planta na terra e uma porção de raízes mais finas, aquáticas, que retiram nutrientes da água. As folhas são pequenas, arroxeadas, com sabor picante, muito consumida em forma de saladas, cozidos e sopas. A variedade mais cultivada é conhecida entre os agricultores é a folha larga, pela sua excelente qualidade, certa tolerância ao florescimento precoce e sabor ligeiramente picante e agradável. O plantio se faz de março a julho, podendo ser plantado o ano todo em regiões de clima ameno. Prefere os solos argilosos que tenham boa capacidade de retenção de água, com pH de 6 a 6,8. Semeia-se em sementeira para a obtenção de mudas a serem transplantadas para o canteiro definitivo, espaçadas de 60 cm, uma planta da outra. O canteiro deve ser de pequena altura, com cerca de 10 a 15 cm. Se possível, introduzir valas entre as fileiras, de onde pode-se fazer a água sempre corrente alagá-los. Os canteiros devem ser estercados, pois facilita a retenção de umidade. Por ser uma planta semiaquática altamente exigente em água, o solo deve ser mantido permanentemente úmido, isto é, conseguido com irrigações abundantes, devendo ser cultivada nas proximidades de águas correntes. Deve-se atentar para a qualidade da água, pois o agrião pode se tornar um veículo de parasitas intestinais para o consumidor. A colheita é iniciada cerca de 60 a 70 dias após a semeadura, quando as folhas atingirem o seu desenvolvimento máximo e o caule ainda estiver macio. Se passarem do ponto de colheita, estas se tornam pontiagudas e escurecem, perdendo seu valor comercial. Pragas e moléstias. Podem surgir pulgões e a lagarta rosca a temperaturas elevadas e falta de água. Procure sempre manter a cultura protegida dos raios solares diretos e com umidade abundante, evitando assim o ambiente que favoreça o aparecimento destes insetos. Amigo agricultor, cultive na sua horta a cultura do agrião. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. é a EPAGRE com você até debaixo d'água. A entrevista de hoje é com a professora de aquicultura Kátia Calco Schwarz, da Universidade Estadual do Paraná, campus Paranaguá. Ela fala aqui sobre curtume comunitário, geração de trabalho e renda, um trabalho desenvolvido em Pontal do Paraná. Nós inicialmente montamos um curtume bastante rudimentar, bem artesanal, e como o projeto cresceu, houve maior investimento do governo do estado do Paraná, nós compramos equipamentos, balanças, reagentes químicos, então hoje nós atendemos a comunidade local, eles produzem couro de peixe, artesanatos com couro de peixe com escamas, para melhorar a renda familiar, né, geração de trabalho e renda, e nós também desenvolvemos novas tecnologias, porque até então só se conhecia curtimento de poucas espécies de peixes. Atualmente a gente está curtindo em torno de 13 espécies de peixes, né? Dois dulcículas e o restante todos marinhos, que nem robalo, tanto o flecha quanto o peva, os linguados, pescada amarela, pescada branca, curvina e várias outras espécies, cascudinho, e tem tido bastante saída, né? Então, o objetivo do projeto é gerar trabalho e renda, porque fora da temporada, né, as pessoas ficam desocupadas, vem a pobreza, né, os problemas sociais. Então, é para essas pessoas terem renda fora da temporada. E eles estão já não querendo trabalhar mais na temporada e trabalhar o ano todo e conseguir melhora das rendas, né? Isso está sendo muito importante no projeto. A professora Kátia está aqui em Florianópolis para a Semana de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Está ministrando um mini curso justamente sobre curtimento de peixes, é isso? Isso, curtimento, transformação da pele de peixe em couro. Então, estou dando uma oficina para os alunos do curso de aquicultura da UFSC. Curtimento de couro no peixe aqui em Santa Catarina pode ser uma realidade? Pode ajudar o pescador artesanal, o agricultor familiar? Pode, pode muito. Como exemplo que a gente teve ali no Paraná, que nem o filetador que nós compramos a pele de peixe lá do Mercado Municipal de Paranaguá, ele aumentou a renda dele em R$600, porque é o mínimo que a gente compra por mês dele. Então nós pagamos R$3 para ele o quilo da pele que antigamente ele jogava fora. Então ele fazia filetagem de robalo, de linguado e jogava essas peles fora. Agora não, ele já congela, ele vende para nós, melhorou a condição de vida dele, da família dele. Então nós estamos tentando montar uma cadeia produtiva do couro de peixe, né? Então nós temos os artesãos que trabalham com escamas, artesãos que trabalham com couro e o pessoal que curte o couro e vende esse couro para as indústrias, vende para outros artesãos e vende também para estilistas de moda. Então o projeto ele cresceu bastante, então a gente está tendo condição de produzir em torno de 50 a 60 quilos de pele por semana. Então, antigamente a nossa produção era em torno de 3 a 4 quilos por semana, o que não era suficiente para atender o mercado. Bem, essas peles de peixe estão indo para onde, professor? Então, essas peles de peixe que estão vindo para nós de Minas Gerais, são peles de tilápia, estão vindo de 8 mil a 23 mil peles por mês. Nós curtimos essas peles e elas vão para uma indústria de bolsas e rasteirinhas de Ribeirão Preto. Bem, professora Kátia, o curtimento da pele do peixe, do couro do peixe, é poluente? Depende da metodologia que você utiliza. Então, nós temos dois tipos de agentes curtentes. O cromo ele é altamente contaminante ambiental e ele é cancerígeno. E temos o tanino. Nós utilizamos o tanino vegetal como único agente curtente. Existem os taninos artificiais também, os sintéticos, e nós eliminamos do nosso processo. Então nós fomos adaptando o processo. Hoje em dia nós usamos sabão de coco, usamos amaciante de roupa, cal virgem de construção. A gente procura melhorar, conhecer outros produtos que vão dar o mesmo efeito, a mesma qualidade no produto final e até melhorar esse produto final. Então, no nosso curtume, a gente tem um sistema de tratamento de resíduo. Porque nada adianta a gente tirar um resíduo do ambiente, que é a pele do peixe, e fazer um outro resíduo, que seria o resíduo da transformação dele em couro. Então, nós temos um sistema de tratamento desses resíduos, e o lodo resultante disso daí, ele é usado para adubação de plantas nativas da Mata Atlântica do Paraná, e principalmente na recuperação de áreas degradadas. Nós percebemos que esse lodo, né, ele é tratado, ele é feito todo um processo em cima dele e nós podemos utilizar ele como fertilizante tranquilamente. E a água resultante dele também pode ser usada para regar o jardim, para lavar a calçada, né, ou simplesmente jogar na rede de esgoto sem nenhum tipo de preocupação ambiental. Então, transformar a pele do peixe em couro do peixe usando tanino vegetal é sustentável, é ecologicamente correto? É ecologicamente correto. Nós temos a consciência tranquila que nossa produção ela é isenta de metais pesados. Santa Catarina pode ter curtumes comunitários? Eu acredito que sim, é uma questão de ver as leis ambientais do Estado e se o processo é o mesmo, comprovar tudo isso, eu acredito que não há problemas de impacto ambiental com relação a isso. Tanto peixe de água salgada como doce? Os dois tipos de peixe são possíveis fazer a transformação. Você ouviu entrevista com a professora Kátia Schwarz, do Paraná, sobre artesanato com couro de peixe, um curtume comunitário, experiência no Pontal do Paraná, que pode ser estendida aqui para Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.